Irmãos e irmãs, que bênção, bênção maravilhosa, termos lido primeira epístola de Paulo aos Coríntios e agora estamos concluindo a segunda epístola, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Grande bênção mesmo. Aviso para você mais uma vez que todas essas mensagens devocionais, breves, né, palavras devocionais, estarão no blog Logos 7, ponha só o numeral 7, ponto blogspot.com. Blog Logos 7. .blogspot.com. Todas elas, assim que a missionária tiver um tempo, todas elas serão postadas e você terá mais um livro da Bíblia lido. Fazendo isso individualmente é uma bênção e coletivamente bênção. É grande também, porque nos edificamos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler a devocional que nos foi enviada pela equipe de abertura. E é um texto do pastor Josué Domingos, ou evangelista ou missionário, aqui não define, mas a palavra vem dele e nós estamos dando crédito, assim como já aproveito para dar crédito mais uma vez, dizendo para você que em todas as notas lidas, todas as notas foram lidas da Bíblia. Estava dizendo, todas as notas lidas da Bíblia King James atualizada. Você pode conferir depois. Que maravilha! Amanhã eu vou deixar você mastigar esse texto de Coríntios, 1ª, 2ª Coríntios. Fizemos essa leitura juntos. Agora é a hora de você continuar para sempre lendo individualmente. Aqueles que já fazem isso, ótimo. E aqueles que estão fazendo pela primeira vez, para sempre agora, leia individualmente, ouça mensagens, para que você se aprofunde nessas cartas de Paulo. Então vamos ler a devocional que nos foi enviada. É um texto final, um texto chamado a autocrítica cristã e as saudações finais do apóstolo Paulo aos Coríntios com a bênção apostólica. Então é um texto curto, mas que hoje é marcado por muita alegria. Por mais um livro que nós lemos juntos. A dinâmica que temos utilizado é muito simples mesmo, quase igual a um devocionário que você já conheceu no cenáculo, a cada dia ou dia a dia, não me lembro agora, e há outros. E só que ao invés de escolher um tema, um motivo de oração específico, nós fazemos a leitura do texto bíblico. Na verdade, fazemos a leitura de uma palavra devocional de abertura. Em segundo lugar, lemos o texto bíblico. Acrescentamos à leitura do texto algumas notas, não todas, mas algumas notas da Bíblia King James. E Depois, também, às vezes, acentuamos alguma palavra pastoral. Espero que esteja edificando. O número de pessoas que têm ouvido cresce, de modo muito satisfatório. Eu sei que os números isoladamente não nos bastam. Só o número de pessoas que ouvem não basta. É preciso que essa palavra fale ao seu coração e você se converta, se santifique, que a palavra é criadora de novas realidades. Então, que ela crie em você um novo ser, uma nova pessoa, uma nova vida. Ela gere uma mudança de mente, de postura, de conduta. Esse é o nosso desejo. Mas a dinâmica é essa, bem simples mesmo, e é assim que nós temos atravessado os 5 anos. Agora em novembro, completamos sempre lendo um capítulo com o grupo, uma vez ao dia, em geral. Quando não é possível, fazemos 5 leituras na semana, ou 6. Dependendo de alguma adversidade, alguma enfermidade, alguma consulta médica, às vezes também porque cai a internet com chuva, vento e alguma coisa assim, mas de modo geral, pelo menos umas 5 vezes por semana nós lemos. Então, às vezes 5, às vezes 6, às vezes os 7 dias. E nós vamos marchando pela palavra do Senhor. Vamos dar a você um dia para mastigar essa palavra e depois entraremos em um novo desafio, um novo livro da Bíblia. Tá bem? Que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. 2 Coríntios 13, mas primeiro a devocional. Diz assim o texto do pastor, provavelmente pastor Josué Domingos. E o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado. E como um manancial cujas águas nunca faltam. Ele está se baseando no texto de Isaías 58, versículo 11. Leamos agora 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Esta será a terceira vez que vou visitar-vos. É o apóstolo Paulo falando, tá bem? Esta será a terceira vez que vou visitá-los. Sendo assim, toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Então, há uma questão de disciplina que está sendo tratada, e Paulo diz: olha, para nós tratarmos essa questão, nós precisamos de testemunhas, duas ou três testemunhas. Diz o versículo 2: já vos adverti quando estive entre vós, pela segunda vez. Agora, estando ausente, volto a dizer aos que anteriormente pecaram e a todos os demais que, quando retornar, com certeza não os pouparei. Vejam a importância que o apóstolo Paulo deu ao aspecto disciplinar. A coisa não corria solto, não. A coisa não corria sem uma orientação pastoral, uma tentativa de reconciliação, uma tentativa de conserto e uma disciplina. Então, o apóstolo era bastante firme no pastoreio e outros que o seguiram também, que deram sequência ao seu ministério. Versículo 3: Visto que estáis exigindo que apresente uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, ele não é fraco ao lidar convosco, mas sim poderoso entre vós. Porque apesar de haver sido crucificado em fraqueza, ele vive, e isso pelo poder de Deus. Semelhantemente, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para vos servir. Que beleza! O apóstolo Paulo fala da fraqueza de Cristo na hora da crucificação, diz que ele não é fraco ao lidar conosco, ele é poderoso para tratar conosco, foi crucificado em fraqueza. E de modo semelhante, nós também somos fracos nele. Ele assume de novo a sua própria fraqueza, sua fragilidade, não tem vergonha de assumir isso, mas reconhece que pelo poder de Deus nós viveremos com ele para poder servir uns aos outros. Paulo adverte aqui, irmãos e irmãs, que não hesitará em tomar duras medidas disciplinares contra aqueles que, se declarando cristãos, insistem em se manter rebeldes à palavra de Deus. E cita Deuteronômio 19:15, para ordenar-lhes que restabeleçam a ordem na igreja. Essa rebeldia contra as palavras de Paulo é uma afronta à pessoa de Cristo, que o nomeou seu apóstolo. A autoridade do apóstolo é a mesma autoridade do seu mestre. E quem quiser se opor a Paulo, contando com sua suposta fraqueza e insegurança, descobrirá que Cristo é Deus falando por meio do seu apóstolo. E que ele não é fraco, mas é poderoso e justo. Quem não é fraco aqui, o texto está dizendo, é Deus, né? Deus não é fraco, mas ele é um Deus poderoso e justo. Irmãos, irmãs, eu reforço essa necessidade na nossa igreja. Fiquei muito feliz nesse final de semana, em que a Igreja Maranata organizou um evangelismo, e esse evangelismo atingiu, ou vai atingir, com as várias transmissões e traduções, a 1 bilhão de pessoas. Estão cumprindo a grande comissão, indo e anunciando o Evangelho e anunciando que Jesus está voltando. Eu repito, 1 bilhão de pessoas confirmadas. Aqui em Entre Folhas nós tivemos o culto da Maranata em praça pública. E imagino que isso ocorreu por todo o Brasil e deve ter corrido por muitos lugares do mundo, e aonde não foi, certamente ainda se organizará, porque o objetivo é atingir 1 bilhão, 1/8 do mundo, só com a campanha da Maranata. Se nós nos unirmos, cada um, pastores de 10, de pequenos grupos, pastores de 50, ou líderes, né, de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 500, líderes de 1.000, se todos nós fizermos a nossa parte, nós realmente podemos alcançar o êxito que a Maranata conseguiu. Glória a Deus pela vida dos irmãos desse ministério. Espero que vivam em santidade, para que continuem dando esse testemunho. Louvado seja Deus. Nosso trabalho é evangelizar, atingir, olha só, numa campanha 1 bilhão de pessoas e capacitar, qualificar no primeiro sábado de janeiro. Ouça, de novo, no primeiro sábado de janeiro. Eu vou começar, nem que seja eu e a minha esposa e eu. Mas eu sei que outras pessoas, mais um, dois, três, virão. Deus proverá. Nós vamos começar uma classe de busca de santidade bíblica. Era o que estava nos faltando para essa reta final. Estamos muito felizes com o trabalho do WhatsApp, estamos muito felizes mesmo, muito além do que esperávamos em termos numéricos. Estamos felizes com a biblioteca que foi formada no blog, graças à missionária Vivian Lopes. Aliás, o agradecimento à abertura devocional do irmão Everson, irmão Roberto, irmã Kelly, irmão Maurício, todos que estão trabalhando em várias partes, né? Estamos muito felizes com Metanoia, notícias da pastora Margarete, com o irmão Freitas, irmã Marileia. Estamos muito felizes mesmo. Ana Paula, Márcio, não temos como agradecer. São muitas pessoas propagando. Isso tudo tem nos deixado felizes, mas faltava uma coisa. E eu vinha pedindo a Deus: Senhor, permita que tudo seja acertado em nossa vida para que, mesmo com os espinhos na carne, nós possamos ter uma classe de busca, de santidade bíblica. E no primeiro sábado, eu vou ministrar, que seja para uma pessoa. Ou ela vai ministrar, que seja para mim, mas depois nós convidaremos e pediremos a Deus que seja, que venha mais um, mais um, mais um, mais um, e nós temos tido o apoio já de algumas pessoas que se manifestam e saudamos os irmãos que têm nos dado um apoio em oração, em amor, em motivação também. Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Galileia. Muito obrigado por esse incentivo para que nós façamos essa classe, e essa classe é interdenominacional. Nós queremos trabalhar com evangélicos, católicos, se a pessoa não tem credo nenhum, se é agnóstico, se é espírita, não importa, nós queremos falar para mais um, para mais um, para mais um, para mais um, que Jesus Cristo é o Senhor. Agradeço, portanto, a todos. Se esqueci do nome de alguém, sinta-se mencionado. Aliás, aproveitando essa menção, me alegro muito com a recuperação do Bispo Nelson, lá da Igreja Metodista. Um verdadeiro exemplo de busca da santidade bíblica. E me alegro muito, me alegrei muito ao ver que a sua recuperação caminha bem. Que o Senhor continue abençoando, Bispo, se o Senhor ouvir essa mensagem. Versículo 5, depois dessa parada, falamos então que Paulo vai disciplinar, ele se assume como disciplinador, Cristo vai falar por seu intermédio, apesar do seu reconhecimento da sua própria fraqueza. Aí ele diz que Cristo se fez fraqueza por nós na cruz do Calvário. Ele se assume a partir também da sua fraqueza, e não da sua fortaleza, mas da sua fraqueza, mas sabendo que Deus é poderoso para pegar um vaso de barro e instrumentalizar esse vaso de barro e fazer com que outras pessoas possam ver nascer desse vaso uma linda flor, com muito perfume, um aroma suave que agrade ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu vou pegar o finalzinho do 4. Semelhantemente, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos como ele vos servir. Viveremos com ele para vos servir, perdão. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Opa! Olha que beleza. Chamada a autoavaliação, chamado ao autoexame. Examinai, portanto, a vós mesmos. Não é para examinar o outro. Examine-se a si mesmo. Eu tenho que examinar a mim mesmo. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. É isso que temos que fazer. Esse é o objetivo dessa devocional. Provai a vós mesmos. Opa, de novo. Não tenho que provar o outro. Quem vai fazer isso é Deus. Eu tenho que provar a mim mesmo. Provai a vós mesmos. Ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós? Pergunta Paulo. A não ser que já estejais reprovados. Porque quem já está reprovado, quem crê em Cristo, será salvo. Mas quem não crê, já está reprovado, já está condenado. Então, eu convido a todos nós para que nos avaliemos e para que nos provemos, a fim de que possamos dar testemunho da glória do Senhor. Versículo 6. Mas tenho a esperança de que compreendais que nós não fomos reprovados. Oh, glória a Deus. Agora, oramos a Deus para que não pratiqueis mal algum. Olha a firmeza, irmão, irmã. Agora, vírgula, oramos a Deus para que não pratiqueis mal algum. Não é para praticar meia dúzia, uma dúzia, 50, 200. Não. Oramos a Deus para que não pratiqueis mal algum. Isso aqui é um chamado à plena santidade. Claro que isso é um desafio. E claro que é um desafio para a vida inteira. Mas nós temos que manter esse desafio sempre diante de nós, nos lembrando isso. Eu não quero praticar mal algum, nem em pensamento, nem em sentimento, nem em ação, nem, né, nas minhas obras, nada. Agora oramos a Deus para que não pratiqueis mal algum. Não para que os outros observem que temos sido aprovados. Não é para se mostrar. Não é para parecer bonzinho. Mas para que façais o que é correto, embora pareça que tenhamos falhado. Olha que beleza, de novo, eu repito a palavra, e olha que maravilha, trocando, né? Olha que maravilha. Não para que os outros observem. Eu vou me provar, eu vou me autoavaliar, eu vou buscar não errar em nada, não para os outros observarem, mas para que eu seja aprovado. Para que eu faça o que é correto, embora pareça que tenhamos falhado. E é verdade. Tanto na igreja aos Coríntios, na igreja de Corinto, como nós também. Porquanto, nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor dela. Lembrando que a verdade não é uma abstração. A verdade é absoluta e a verdade não é, como disse, um conceito qualquer ou um conceito abstrato. A verdade diz respeito a uma pessoa. Jesus é a verdade. Porquanto, nada podemos fazer contra Jesus, nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor dela. Saulo não pede muito, irmão. Seguindo o pensamento grego, dominante na época, vocês sabem disso, ou 99% sabe disso, pensamento grego é que dominava a época. Até hoje, o pensamento grego influencia a sociedade ocidental, principalmente. Paulo não pede muito, ele apela para a simples e definitiva expressão da verdade. Sendo assim, é impossível exercer a plena autoridade apostólica de uma maneira que não tenha a verdade como fundamento. Precisamos ser verdadeiros. Portanto, se a verdade, que é Cristo, olha, o que é Cristo fica como um aposto aí. Portanto, se a verdade, que é Cristo, for reconhecida pelos cristãos até sua chegada em Corinto, não mais haverá necessidade de constrangimento, não haverá necessidade de correção, não haverá necessidade de disciplina. Se vocês entenderem que Cristo é a verdade, não haverá necessidade de nada, de constrangimento, de correção, porque vocês já estarão em Cristo, já estarão na verdade, já terão se arrependido das más obras, já terão acertado os seus relacionamentos. Pois a própria igreja se submeterá ao Espírito Santo e voltará ao bom senso cristão. Se nós nos dobramos diante da verdade, não precisa pensar em disciplina, irmãos, porque a própria verdade, o Espírito Santo em nós, nos constrange, testifica, confirma sobre o pecado e nós abandonamos o pecado, sobre a justiça e nós seguimos a justiça, sobre o juízo e nós nos preparamos para o encontro com Deus. Porquanto nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor dela. Pois nos alegramos quando somos enfraquecidos de novo. Ah, irmãos e irmãs, eu quero convidá-los, leiam o final de 2 Coríntios de novo, leia tudo, né? Mas como Paulo usa de modo hábil, de modo enriquecedor, cheio de conteúdo, essa questão da fraqueza em nós mesmos, mas do Deus que tudo pode. E o Deus que nos fortalece apesar das nossas fraquezas. Então ele diz no versículo 9, vou repetir, pois nos alegramos quando somos enfraquecidos. Nos alegramos. Qual é o comum, irmão? Qual é o comum, irmã? Quando nós estamos enfraquecidos, seja fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, materialmente, no campo dos relacionamentos, quando nós estamos enfraquecidos, a tendência é cair num abismo de tristeza. Mas Paulo diz: não, quando somos enfraquecidos, aí nós somos fortalecidos, pois nos alegramos quando somos enfraquecidos. Quando, na verdade, Paulo está dizendo, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, e que, por favor, nenhum de nós, começar de mim, você também, ninguém diga que não tem nenhuma fraqueza, ou nunca teve, ou nunca terá. Pare com isso. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós nos alegramos. Não por causa da fraqueza. Não por causa da fraqueza, porque a fraqueza dói, seja ela de que ordem for. Mas nós nos alegramos quando enfraquecidos e vós sois fortalecidos, rogamos por vosso aperfeiçoamento contínuo. Paulo se coloca numa posição de humildade, de fraqueza, mas de missão. Eu reconheço a minha fragilidade, mas me alegro com o fortalecimento espiritual de vocês e rogo por vosso aperfeiçoamento contínuo. Sabe o que é isso, irmão, irmã? De novo, isso é pastorado. Paulo não se importava em sacrificar-se, desde que isso contribuísse para o aperfeiçoamento espiritual dos seus filhos na fé. Os cristãos em Corinto eram fortes, se sentiam fortes, pois haviam sido abençoados com toda a graça e dons espirituais. A igreja de Corinto é sem dúvida, talvez a igreja, é sem dúvida a igreja com o relato de um maior número de dons espirituais. Eles haviam sido abençoados com toda a graça e dons espirituais. No entanto, tinham muitos dons espirituais, no entanto, estavam confusos, ludibriados, por falsos líderes cristãos e suas doutrinas espúrias, cheios de dons, mas cheios de uma outra fraqueza que é a confusão. Estavam confusos, ludibriados, enganados, e não exercitavam seus dons com altruísmo, com dedicação, necessitando, portanto, de aperfeiçoamento. Como diz Efésios, capítulo 4, um texto que eu amo, de chamado ao discipulado, 3 a 15, 13 a 15. Portanto, necessitando de aperfeiçoamento, ou seja, uso e preparação das virtudes espirituais para vencer os dias de luta e aflição. Isso é importante, irmãos. Podemos ter muitos dons, mas esses dons espirituais emprestados por Deus, concedidos por Deus, precisam ser acompanhados de um espírito sóbrio, que caminha na doutrina correta, na reta doutrina, ortodoxia, na reta doutrina. Senão a gente fica confuso e pode ser enganado. E nós vamos precisar trabalhar muito isso, até com esse bilhão de pessoas que foi atingido em todo o mundo agora, nós precisamos cada vez mais de líderes maduros. Essa é a ideia da classe. Preparar líderes maduros. Não exercitavam seus dons com altruísmo. Não adianta ter o dom se esse dom não é exercido com altruísmo, com dedicação, necessitando, portanto, de aperfeiçoamento. Ou seja, uso e preparação das virtudes espirituais para vencer os dias de luta e aflição, porque todos nós passamos por luta e aflição. E nós temos que vencer. Esse preparo espiritual se adquire somente pela experiência sincera, dedicada, perseverante em Cristo, como Paulo diz em Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Que Deus dê a você muitos dons espirituais, os dons que Ele quiser conceder, mas dê também sobriedade, altruísmo, dedicação, aperfeiçoamento, preparação, capacitação para enfrentar as lutas e as aflições. Em nome de Jesus, perseverando em Cristo Jesus. Para encerrar, versículo 10, por esse motivo escrevo estas palavras, estando ausente, para que quando eu estiver convosco pessoalmente, não necessite ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me outorgou para edificá-los e não para destruí-los. Olha só que maravilha. Ele já está dizendo: olha, eu estou escrevendo, eu espero que o Espírito Santo já esteja realizando essa obra. Quando eu chegar, não vai nem ser necessário trabalhar com vocês isso ou aquilo, porque Deus já trabalhou. Então, estou mandando a carta preparatória. Escrevo enquanto estou ausente, para que quando eu estiver presente convosco pessoalmente, não necessite ser rigoroso. Porque se precisasse ser rigoroso, ele seria rigoroso no uso da autoridade que o Senhor o outorgou. Outorgou a ele para edificá-los e não para destruí-los. As saudações finais aos Coríntios e a nossa alegria em comum. Eu tenho certeza que todos que nos acompanham ao longo de 5 anos ou nas últimas 5 semanas ficam felizes também porque estamos vencendo mais um livro. Saudações finais. Sem mais, irmãos, despeço-me de vós. Procurai agir com maturidade. Bênção, né, irmãos? Procurai agir com maturidade. Tende bom ânimo. Encorajai-vos mutuamente. Tende um só pensamento principal e vivei em harmonia, e o Deus de amor e paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Chamado também, talvez na sua tradução, de Ósculo Santo. Todos os santos vos enviam saudações. Isso pode ser uma mensagem para o próxima ministração, pastores, pastoras, evangelistas, missionários, padres, freis. Pode ser uma mensagem, faço uma sugestão. Paulo se despede e aí ele começa. Ajam com maturidade, procurem agir com maturidade, número um. Número dois, tenham um bom ânimo. Número três, encorajai-vos mutuamente. É importante encorajar o outro. Número quatro, tende um só pensamento. A igreja não pode ter 50 pensamentos diferentes uns dos outros. Há espaço para diversidade, mas no essencial deve haver unidade, diria o amado Bispo Nelson. Encorajai-vos mutuamente. Tende um só pensamento principal. O pensamento principal precisa ser um só, como diz lá em Atos também. E finalmente, viver em harmonia. O Deus de amor e paz estará convosco. Deixo essa sugestão para uma possível ministração dos queridos líderes. Era um costume, né, a saudação com um beijo. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos os enviam saudações. E a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Só um detalhe histórico importante. A partir daqui, dessa carta de Paulo aos Coríntios, exatamente a partir daqui, a bênção apostólica ou a bênção trinitária passa a ser uma tradição do culto cristão em todo o mundo. A graça de Cristo vos revela o amor do Pai, que por sua vez nos concede o selo, o direito legal para sermos filhos de Deus, por intermédio do Espírito Santo, que produz comunhão fraternal entre os filhos de Deus em todos os povos, línguas e culturas. A Santíssima Trindade, diria Agostinho, que é a melhor comunidade, a Santa Trindade é um mistério conhecido como verdadeiro. Não por meio de qualquer teorização lógica ou filosófica, mas simplesmente mediante a própria experiência cristã dos santos apóstolos e discípulos, por meio do qual o ser humano é alcançado pela graça salvadora e transformadora do Cristo ressurreto, reconhecendo o amor e o perdão de Deus Pai, consagrando sua vida aos cuidados do Espírito Santo, procurando viver em comunhão com as três pessoas do único. Ele é o único Deus em três pessoas. Poderoso e eterno Deus. Eu encerro com essa bênção, desejando que os irmãos permaneçam dentro dessa bênção e seguindo as orientações de 2 Coríntios para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Hoje e sempre acrescento eu, com toda a Igreja de Cristo espalhada pelo planeta, e assim permaneça hoje e eternamente, acréscimo meu, essa parte final, porque a parte de Paulo vai até aqui, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, irmãs.